Socorro, SOS, favela. Tem menor se afundando com o pó na viela. Cativeiro dos interesses que te mata. E o olhar do moleque querendo ser magnata. Tentação inevitável à beira-mar. Disputa na cintura, o celular pra se mostrar. Disputa aqui é por fama e bope. Quanto mais desumano, mais tudo isso sobe. Fritos ratos, transições, ações. Meu cavalo de São Jorge derrubando camburões. O alto custo, sem susto, ha, que vida bela. Tua sujeira não ofusca a favela. Tem dinheiro, fama e puta. Pra acrescentar na fórmula, a polícia é corrupta. Tu quer ouro, tu não quer, polido na cera. Lugar mais alto da cidade é só banhado por madeira. Mostra de perto a diferença de atitude, proceder, humildade, cultura e crença. O desumano é ali perto. Quer ver o que é desumano, só desce e segue reto. Mente fechada, sangue de cerol. Eu quero ver bater de frente no conflito do farol. O bom negócio, mente escrota. Aqui também existe casa em cima da outra. E quem vive na miséria não precisa de dó. Vai salvar tua princesa na aventura por pó. Porque as famílias nativas, tradicionais, treinam seus soldados pra dar tiro por trás. Fazendo piada do desconhecido. Esse terreno isolado a eles foi prometido. Pode ficar no teu iate, Maurício, nem ultrapassa. Tu chega com dinheiro e ela já se arregaça. Local ideal pra repertório de pose. A amostra é aqui, vai se mostra no P12. Modelos robotizadas, programadas. Grife na TV, roubando almas. Tudo desandando, perdição turística. Vibe fajuta atrás de paulada mítica. Há muito tempo eu escutava as histórias. E com o tempo o asfalto foi apagando da memória. Tudo é ilusão, fachada de quintal. Seja bem-vindo ao paraíso artificial. Artificial. Magia. O encontro desencanto pro santo. O desencanto, uma eterna orgia. Magia. E uma lágrima escorria. Volta que não se espalha, devolve minha alegria. Magia. O paraíso mal visado, o podre é aclamado e o diabo ria. Enquanto isso, tudo se afundando. Moça faceira, velha rendeira, poeta sangrando borracha. Aos barcos desmancha, puta no sol, fama rol, pirata de lancha. E cada mês uma mãe chora, culpa da morte cromada a 180 por hora. Inocente pro saco, sangue pra correr. Pra família um abraço, assassino no apê, descalço na rua, não sinto no pé. E olhando em volta quase que eu perco a minha fé. Mas é isso que cês querem, humilhar os pivete. Que vai dormir com a história de uma K-47. Já que a mãe não vê, não existe manha. Mente vazia, primeiro que chega ganha. E no poço a todo antes de uma mente sangrenta. O carro de picolé é quem faz a trilha na batida lenta. É isso que acontece com a nossa infância. Fracasso por ganância, corpo sem esperança. Olhos de cima vigiando o que tem de errado. Desespero do pobre hoje anda fardado. A procura de um mago que não pode salvar. O desejo desesperado de sempre querer portar. A fama, a arma, a mulher, respeito. E de qualquer jeito, em um lugar ser aceito. Tudo ordenado, tudo dividido. Do rolê esquematizado ao colégio de homicídio. Impérios crescendo, comunidade arruinada. Olho esbugalhado, cabelo e corpo na calçada. E nesse vai e vem, confundiu minha cabeça. Na cilada dos inocentes, pronto pra atacar tua mesa. Palavra que conforta, te abrir a porta. Sobe de joelho e esquece tua revolta. Reforma praticada, reciclagem social. Viramos obra-prima, efeito colateral. O esgoto dividindo o bem e o mal. Enquanto tudo é abafado na emissora principal. E toda essa beleza agonizando pra ganância. Agora tal magia é encontrada num frasco de lança. Por favor me diz que tudo vai passar. O ópio vai desistir, o efeito vai acabar. Por favor me diz que tudo vai passar. O motivo pra sorrir é o sangue que não vai jorrar. Vai jorrar, vai jorrar. Magia. O encontro desencanto pro santo. O desencanto, uma eterna orgia. Magia. sorriso mal visado, podre é aclamado e o diabo ria.